andrecidismoral.com.br. Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo. Se eu não mando bom, imagina bebo. Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo. Se eu não mando bom, imagina bebo. Suba. Manda um abraço especial também pra meu amigo, meu irmão do Aras Bandeirantes, seu Geraldo. Aquele abraço, seu Geraldo. Eita, Júnior! O nome de peixe suaca no meu Ceará. Mais uma sexta-feira perdida, mais uma vez eu caí na bebida. E a culpa não é minha, se eu tive recaída. Eu já perdi a chave, a carteira, o celular. Só não perdi a esperança. Já passei dos limites e venho aqui te acordar. Abre a porta, amor, se não acorda a vizinhança. O quê? Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo. Se eu não mando bom, imagina bebo. Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo. Se eu não mando bom, imagina bebo. Eita, Manuel Doróis, a marca do sucesso, meu irmão. Pessoal, Manuel, vaqueirama doida, pertinho do meu Brasil. Imagina bebo, hein? Boy, CDs, o estouro da 25 em São Paulo e de todo o Brasil. Eu já perdi a chave, a carteira, o celular. Só não perdi a esperança. Já passei dos limites, venho aqui te acordar. Abre a porta, amor, se não acorda a vizinhança. Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo. Se eu não mando bom,